Alex, voando direto para Duna. Descendo até 4 mil pés com ajuste no 01. Ok, vai voar direto para Duna, descendo para 4 mil pés, azul 692. Menor 62. Ah, desculpa, prossiga. Senhor, eu tenho seu apoio no sol de ambulância, confirme. Afirma, temos um passageiro passando mal, a gente vai precisar de uma equipe médica. Tente o... Alô. Ok, menor 62. Agilizando o táxi, o máximo possível, é para parte próxima da trajeta, por favor. O meu Tango Fox decolado ao 05, autorizado em curva esquerda, agilizando o cruzamento do campo. Aguarde de transferência, como eu tenho foco. Tô passando, tô lá na esquina. Drone, o Romeu Convito 2000 da rotatória, tá visual com o campo? Fala todos, Romeu Convito 1895. 1895, Romeu Convito. Foi 725 na escuta. Eu tenho condições de reduzir, temos um carro com o passageiro passando uma guerra, durante a hora na frente do sul. O senhor tem condições de reduzir até quanto? Ah, senhor, pode reduzir até 200 só. Tem, deixa eu contar na gravação, se puder reduzir. Tá reduzindo, 2725. Oi, eu acho que o telefone, Guilherme, não pode. Sete, acho que o Romeu Golf Vito, ingresso final da nota 7, aguarda a autorização de pouso e forma tráfego olhando para decolagem agora. Ah, queria conseguir dar 1-0? Confie? Já, conseguir de pouso na 1-0? Negativo, devido ao tráfego já na aproximação para 1-0, só se o ficar sujeito ao tráfego. Posso ver, então estamos prosseguindo para 1-0, pô. Salvador, o Juliano está alfranzido, está no ingresso com o Juliette, para cruzamento da 1-0. Juliette, mate a posição, Juliette alfranzido. Eu não cruzei mal, Juliette alfranzido. Baixa para golfe, pronto. Cruzado é com a pista no 7, no 5-0 graus, 10 mais. Muito possível reduzir um pouco, porque a aeronave tá rolando agora pra decolagem. Sim, que o meu efeito vai reduzir um pouco. Azul 4463 pra Delta nível 2005. Corre o Papatango Mike, Tchalhão. O meu Golf Vito pouso autorizado, pistão na 7, vento na 50 graus, 1-0 nós. TV pouso na 7, o meu Golf Vito. O meu Tango Fox, transfere o controle no 208. 208, tô falando. Mike Charlie Alpha, ajuste no 015, tinha aproximação, guardando autorização de pouso. Ah, foi ótimo, Mike Charlie. O meu Tango Fox, mantém-se em condições visuais. O senhor prossegue para a lata? Sim. O que me atendeu? 290. Atendeu lata aqui. 290. Linha 3 autorizado Ilhéus, conforme a rota do plano, nível 200, saída coral. Na primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5412, controle 1-2-0, décima 8. Ilhéus 200, você fala 1-0 na coral, pela direita, 5412, 1-2-0-8. Faz favor. O meu Tango Fox, na curva 290, limitado por a 1.500 pés. A 1.500 pés, 1-0, tá certo. Controle Oscar Papagolf, decolou na árvore. Oscar Papagolf, contato radar, curva 0-0, sai da árvore. 1-0, chame torre, 1-1-8, decimal 95, KNH 1-0, 1-5. Canadá 1-0-1-5, 4-1-0-0, chama 18-95, 1-0-1-3. 1-0-1-3. Boa noite. que temos um tráfego no circuito visual da pistão no 7. Após você livrar ele, o senhor retoma a prova 290. Amador programante, chamando para 1500, ok? Afirmativo, no 1510, o tráfego com portagem de 9 horas a 12 de milhas no circuito da pistão no 7. Eu vejo no meio, desça para o 050 via chegada a Mari. 050. Aquilo que é aberto, prossiga. 864, informação de tiro, pronto, porta de direção para Maceió. 1864, aguarde um instante para a cópia. O Romeu Golf Vitor, coloque o transponder em stand-by. Sente, Vitor, Kilo, Quebec e Matheus Couto. O azul 6962, reduza para 2509. Que vai reduzir 2509-692. Sente, Vitor, Kilo, alteração para o sequenciamento, curva direita para o 240, Felipe será localizador. Direita 240, limitado pelo lote, o azul 2725. O azul 6962 tem restrições para 2007. Tem restrições para 2000 pés, 6962. Apatando o Victor Felipe Abete, o senhor fez plano de voo? Zero, zero, zero, zero, zero. 5. Mantenha as condições já, 065, mas escuta o controle. Romeu está de foto na coroa 290. Vou voltar agora, Romeu está de foto. Prossiga na escuta. Gol no 864, autorizado Maceió, conforme a rota do plano, nível 350, saída Bucaracaju, primeira curva será à esquerda, pista 1-0. Acione 5423 e o controle 120.8. 350, aprovado para Maceió, conforme nota, Bucaracaju, primeira curva esquerda, decola da 1-0. Transpone 5423 e controle 208, voo no 864. Controle, Papai Romeu, Zé Romeu Golf. Prossiga. Para o posicionamento. Está no 5, pronto para o posicionamento, voo no 864. Gol 1864, autorizado. Eu puxei a acionar, chame táxi. Eu já puxei na porta do táxi, estou na 864. O Oscar acabou com a tempo 3000 pés? Vai bater 3000. É, a nossa radial ideal é 242. Gente, André, só uma tapa de árvore. Temos um tráfego na chegada da Mara. Para chegar mais com o mesmo, só vou direto. Ok, vamos manter 3000. Estabilizar o gol no 962. Gol no 962, completa final, chama torre, 1895 no pouso. 1895, bom dia. Azul 6962, reporte estabilizado, chama para 2007. Confirme para 6962. Chama para 2007, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 6962. 95, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Pouso 1-0, voo 1962. Chené 62, 1-3, decolada 1-4, controle 1-2-0-8. 2-0-8, 62-1-3. Sony 5-4-3-6 e o controle 1-2-0-8. O meu Golf Vitor cortejou correto, chamei para o acionamento. 360 via saída da E. 360 via da E, após 2000. Pode voar uma flor mais à frente, Leda? Boa Leda, o 62 ano 3. Não compreendeu? Boa Leda, 62 ano 3. Leda, 62 ano 3. O Romeu Tango Fox foi autorizado sobre o grau 105, condições visuais, e quando possível foi estimado para pouso. Autorizado, total 105, estimado pouso a 1705. 1705, copiado, Romeu Tango Fox. Vitor, pelo que eu tenho controle? Prossiga. Qual é o motivo do seu equipamento? É o PA32, PA32. Certo. Fazer o 275 para localizador, esquerda para o ano 50, descendo para 2 mil pés, reporta a estabilidade. Esquerda 150, está pelo lado que foi trás estabilizado, azul 2725. Para uma golfe no Pitaçu. Azul 6962, contato final, torre 1-1895-48. Azul 6962, 1895, muito obrigado. 132 no meio, revisa, para 230. Controla o torre no meu golf, já no Pitaçu. Ok, combo número 2, azul 6962. Controle, está na escuta do hotel Romagô? Romagô, sim, mantendo a proa do farol de Itapuã. Vai manter a escuta ou transfere proa? Mantém aí na proa do farol de Itapuã, aguardando a transferência. Aguardando a transferência até Romagô. Azul 4463, estou solo. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, mantém a espera vertical do farol de Itapuã, ajuste no 095. Vai manter esperando o farol de Itapuã, Hotel Romeu Golf. 1962, solo azul no meio, a direita no 211. Direita 211, 962. Controle. Olha aqui, vou conseguir reportar aí o controle. Já. Eu interfiro com a aproximação. Cliente azul 6962. Azul 6962, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 1 no 2 nós. Pouso autorizado na 1 no zero, azul 6962. 962. Pistão dólar zero? 463, na posição 1. Aporte estabilizado. 2000, aporte estabilizado, 3290. Capitão Oscar Papagolf, subindo para o 080 e voando direto do destino, quanto possível chamar para pouso. Ok, direto destino, subindo para o 080, está estimando pouso, 1-6-1-0. Copiado, 1-6-1-0. 2725 no localizador. O farol que está fazendo uma filmagem rápida, ainda vai aguardar então o hotel na golfe. Sete, já parte quando pronto para o cruzamento, hotel na golfe. Estará pronto até uma agora. Olha, o Fox Serra, a 8 milhas de Interlagos, já está descendo para 1.500 pés no corredor forte. Olha, pés do Fox Serra, reporta visual com campo. Bota lá visual com campo, Serra. No ponto de esfera, chame torre 11895, QNH 1015. 11095 no ajuste, autorizado o saco, bate índia no ponto de esfera 14295, boa tarde, 894. Para ingresso do pátio, 1962. O 1962, prossiga até o portão 7. Ingresso, portão 7, 962. Mais um. Ciente como número 2, ciente do tráfego à direita, o azul 2725. O azul 4463, vai manter a posição devido à aeronave da companhia que acabou de pousar, que está com o passageiro passando mal, vou prosseguir para o portão 2, ok? O senhor tem condições de aguardar? Negativo, passo 463 é largo. Ciente, obrigado. 6962, no solo 19, 121 na frequência do solo. 219, obrigado. 1864, mantém o ponto de espera. Até o ponto de espera, pode ir. O meu Golf já avisou a coronada na final. Gente, após a passagem do tráfego, cruza a retaguarda mesmo, atenta às estrelas de turbulência, reporte para pouso na EMA, o hotel com o meu Golf. Na retaguarda da aeronave, reportará a visão com a EMA e mais o hotel com o Golf. Azul 2725, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 10 nós. Livre pouso, Azul 2725. 2 Azul 6962, negativo, contato com o solo. 121, decimal 1. 121, decimal 1. Solo Salvador, boa tarde, Azul 6962. Azul 6962, boa tarde, está autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa e Juliette até o portão 02, 6962. Salvador, uma boa tarde, voo 2067, na pista daqui, autorização Guarulhos. Voo 2067, aguarde para Guarulhos, saída da EL. Da EL, nome da escuta. Azul 4463, após o ingresso da aeronave da companhia no gate 02, está autorizado push e acionar, chame para o táxi. Gente, após a aeronave parqueada no 12, 4463, autorizado push e acionamento na 1. Azul 2067, cópia. Prossiga. Azul 2067, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, nível 360, saída da EL, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 5442, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, a rota é fez o 10 para Taubaté. Decola da 1-0 para a pista da Leda, da pista da EL, Leda, Motiva, com curva direita. O transponder é o 5442, o controle Salvador em 1-2-0-1-8, ou 2067. Gol 2067, cotejo correto, chame para o posto de treinamento. Gente, 2067. 5-2, 1-5-5-2. Gente, copiada. Continua a aproximação, guardando pista livre. Tá, livrou o eixo, hotel, meu Golf, visual, correr, mano. Hotel, meu Golf, no tráfego, reportar no setor, ajuste 1015, reporte solo controlado. 1015, reportar no solo controlado, hotel, meu Golf. Azul 2725, solo, aos 23, direita no 211. Direito na versão 1, 27 e 25. O Salvador 27 e 25 no Brasil. Azul 2725, autorizado táxi via Alfa e Kilo até o Pat 3. Alfa e Kilo, Pat 3, 2725. 64 ali, mantém a pistola 0. 0, boa noite, 64. Deixa eu ter o meu Golf, solou os 27, frequência livre, boa. É asa, visual com aeródromo. Foco 7, que é recente. Chame a torre na frequência 11895. Torre 6895, muito grato, Sierra. Oi, Salvador de Papa Uniforme, Fox Sierra. 7-3-2-1-6, Salvas 2-5, direita no 2-1-1. Direita 2-1-1. Fox Sierra, ajuste no 0-1-5, ingresso final da 1-7, aposte na curta, visual com campo. No 0-1-5, reportará na curta 1-7, confirme o vento do Sierra, pro Zé. O vento de 1-5-0 graus, 1-0 nós. Muito grato. Boa noite, 864, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, pistão no 0, boa noite, 864. São 3216, boa tarde, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 3. Alfa, Juliette 3. Azul 4463, um ponto de da 1-0, pronto. Azul 4463, autorizando a linha e mantém pistão no 0. Azul 4463. Decolagem aos 29, controle 120, décima 80. 2080, obrigado, boa tarde, 1-8-4. Salvador, boa tarde, 1-8-4, decola Puka. Ajuda na sua escuta. 1-8-4, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 350, via suba Puka. 350, Puka, gol 1-8-4. Salve, Fox Fox. Autorizado, pista 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Autorizado, fundo para o Fox Terra, 1-7. Caso 4463, decolagem 131, no controle 120, decima 80, não tem. 2080, obrigado, contato C3. Nada, é o 3, seu coral. Caso 4463, contato Ramés, vou para nível de voo 200, até os 2000, voo Idael. Após o Zul Idael, azul 4463, sobe 200. 6962. Confirma, é Azul 6962. Azul 6962, aguarde um instante para a cópia Fortaleza. Ok, vai aguardar o azul 6962. Senhora, poderia confirmar qual horário que está nesse plano para Fortaleza? 16 Zulu. 16 Zulu, se houver a possibilidade de adiantar. Ok, aguarde só um momento para a cópia. Ok, tá aguardando. Meu Golf Vitor, autorizado a acionar chame-táxi. Azul 4463, solicita Coral lá presente. Autorizado, direto Coral, Azul 4463. Direto Coral, 4463. Gol 1864, chama o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2085, 1864, obrigado, boa tarde. É. Na rota do plano, nível 350, saída Momo, Frote. A primeira curva à esquerda, a pista 10, acione 5460 e o controle 120, decimal 8. 350, decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, Frote, 5460, transponder e 1208, controle 6962. Azul 6962, corteja correto, sempre. Vai chamar pronto, 6962. Romeu Golf Victor, autorizado o táxi via Patiuno Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118.95, QNH 10, 15. Autorizado Patiuno Índia, ponto de espera 10, Romeu Golf Victor, confirme o seu meio autonomia? 3h30? Gol 2067 no portão 10, posicionamento. Gol 2067, autorizado por acionar, chame para o táxi. Autorizado acionar táxi, gol 2067. Tango, Romeu, Tango, Fox, controle. Tango, Fox, controle. Papatango, Romeu, Tango, Fox, 43 milhas sobre a Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 1260, alterne 12545. Romeu, Tango, Fox, copiou o controle. Mike Juliette Romeu, ciente, vai eu posar em Salvador? Afirmo, Mike Juliette Romeu. Gente, aguarde a coordenação com a torre, Mike Juliette Romeu. Aguardará, Romeu. Mike Juliette Romeu, chame a torre 11895. 11895, está presente, Mike Juliette Romeu. Salvador, Mike Juliette Romeu, posição Serra. Mike Juliette Romeu, prossegue para qual parte? Vai prosseguir para o parte 5, Mike Juliette Romeu. Reportando, parte 5, Mike Juliette Romeu, sem tráfego reportar. Você é autorizado, segue reduzido sobre a vertical Garcia, aeroporto Max Jet Romeo. Max Jet Romeo, confirmando, autorizado direto para o pátio. Gente, autorizado direto para o pátio 5, Max Jet Romeo. Está passando o Romeo Golf Vida, decolagem às 37 e correio para a esquerda, corredor está inicialmente restrito no meu pé. Transfere controle 120, decimal 80 na vertical de buraquinho. Então, curva esquerda, confirma corredor forte, chama controle 108, Romeo Golf Vida, na frente de buraquinho. Gente, 065, aguarde a cópia. Com 2067, está pronto para o táxi, com POB de 147, autonomia de 4 horas e 20, alternando o Galeão. Com 2067, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-5, boa tarde. Ajuste, chama 0-1-5, autorizado Pátio, Índia, no ponto de espera 1-8-9-5, gol 2067, obrigado e um bom dia. Aguardando a atenção, Romeu Golf Vida. Azul 4463, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. 3325251, obrigado, 4463. Controle Salvador, boa tarde, eu passo para o 2230, transfer. Alfareza 2230, aciona identificação, aluna para a mão, para interceptar a chegada da mão, reporte para a descida. Já fomos liberados pelo centro Recife, já livramos o nível 90 para o 110 da Prodiamar. Sérgio Dussa para a nível de 060, passarudo 2230. Descendo para o 060 Prodiamar, 2230. Júlio, 2310, está livrando 065 para o centro de tráfego de Ituberá. Vitor, aqui o Quebec, ciente, deixa em condições de usuário para o centro de tráfego e ajuste em Salvador 10015. Reporte cruzando 4510. Para cruzando 045, obrigado, senhor. Batendo. Rio Delta Lima, autorizado Sierra November Juliet, quilo 065, correto disponível conforme a rota. Decola no corredor Axé, restrito a 1000 pés. Até a liberação do controle, pista 1-7, acione 5141 e o controle 1208. Boa tarde. 4804, boa tarde, acione a indicação. Joana Produtados para interceptar a chegada a Mário, desça para 4000 pés, o ajuste na 065. 4000, ativou, está para Mário, na 3204. Táxi. Gente, para acionamento e táxi, chame torre 118 decimal 95 para o ponto. Lula 067, boa tarde, alinha e decola, pistola 0, ventou no 30 graus, 109. Exato, alinhar e decolar, dano 0, gol 2067. Romeu, vou pedir. Avistado, pouso pátio 5, vento no 20 graus, 109, repartindo solo. Reportará solo controlado, Mike, filhote não vem ingressando. Mas a Juliette Romeu 42 livre corte. Cruzeiro 67. Nicolau 42, controle 120, decimal 80. 208, Coronel 2067. Boa tarde, 2067. Boa 2067, contato radar, nível de voo 360, após 2000, Rui Lida. Após 2000, Lida 360, boa 2067. Lula Salima, chinamento secretário, rebate pelo seu do táxi. Tango, Rita, pelo Quebec, frequência Luz, venha atrás para reportar no seu tour. Obrigado, Carol, boa tarde. Boa. O 3804 pode considerar 5000 intacto? Boa, 3804, livro da restrições em Itapo, busca para 2010, o ajuste 0095, livro já é responsabilizado. Livro e 10 para Itapo, 2000, pode uma plan direto? Autorizado, então 3804. Plan direto, 2000. Passarudo 2230, desça para 4000 pés, o ajuste no 015, reduza para 2209. Descendo para 4000 com a 095, reduzindo para 2209, 2230. Azul 6962, autorizado, puxe e acena a chama táxi. Autorizado, dá chamar para o táxi, Azul 6962. Papá Tango, Romeu, Golfo Zito, quando precisa, informe seus sinais de pouso. 16117, Romeu, Golfo Zito. 16117, copiado, Romeu, Golfo Zito. Já possui autorização. Copia agora. Então, 3216, autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano. Nível 370 autorizado. Saída Momo, Floroti. A curva, primeira curva pela esquerda, pista 1-0. Acione 5472 e o controle 120 decimal 8. Dois no meio, cotejou correto, chamei pronto. 380 ou 28340? 380. Como? 380. Antes, você mantém o nível de voo 380. Gol 2067. 380, se possível, voa a morte, vale a presente. Antes, aguardo coordenação. Gol 2067 autorizado, direto Mótima, se mantém a 380. Mótima 380, obrigado. Comandou boa tarde, sou Pedro 2561, no Tátio Militar. Sim, produção. Sou Pedro 2561 para Sierra Bravo Alpha Echo, nível 360, solicito autorização de tráfego. Sim, 200, aguarde um momento para a cópia. Sou Pedro 2561. Papá Romeu, Whisky Charlie, papá, confirme. Combatismo, Whisky Charlie, papá. Papá Romeu, Whisky Charlie, papá. Mantenha-se em condições visuais na proa de Paris. Pulsa em condições visuais para 1.500 pés. O ajuste em Salvador 1015. Whisky Charlie, papá. Jet Bravo Delta, prossiga. Juliet Bravo Delta, sim, está pronto para o táxi já? Confirme qual passo? Parede 2230, reparação para interceptar o LF, curva direita, proa 140. Isso é para 2000 pés, o ajuste no 015, retorno estabilizado. Direita para 140, 2000, vai reportar estabilizado, 2230. Esperando passagem, liga para mim. Isso é autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 10, chame torre 11895, NH 10015. Ok, autorizado via Índia, no ponto de espera chama 2295, boa tarde, obrigado. Salvador Gol no 867, sente na informação, Kilo, a posição é 7, boa tarde. 1867, será o número 2 para a cota, aguarde, só confirme o nível. 400, se pudesse coordenar pra gente, por favor. Sim, já aguarde a cota. Gente, para rodar o primeiro tráfego na papá? Bravo Delta, primeiro tráfego na papá. Quem for no cruzamento, Quebec, Mike, Lima, chama de salvo novamente, chama 211 para prosseguir o 73. Fui LS, o 2230. Aparelho 2230, sim, aguarda a diferença. Guardando. 0, meu fone faz 0 graus, 109 sem parada, azul 6962. Quer ter colado no 0 sem parada, azul 6962. Cruzeiro 04, 47 FNLF, chama a torre, 11895. 1895, 3204. Então 3804, 97 milhas e mais travado, muito boa tarde. 3804, boa tarde, com essa aproximação, aguardando a pista livre, em breve, azul já iniciando rolagem. Positivo, estou seguindo agora a pista livre, então 3804. Parede 2230, nesse redução para aproximação, chame a torre 11895. 10895, a torre 2230. Salvador, boa tarde, é o passageiro 2230, transfere estabilizado em LS, é isso aí. Passageiro 2230, boa tarde, continua a aproximação com o número 2. 2230. para 3804, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 30 graus, 109. Pouso autorizado, 10, 3804. Azul 6962, decolagem aos 52, controle 120, decimal 80, bom voo. Controle agora 2080, obrigado e uma boa tarde. Eu já tá ali, motorizado, ingresso, pista 7, reparte pronto. Pessoal, ele é o ISC para 1-0. Fechando a 6356, seguinte. Controle Salvador, boa tarde, azul 6962. Azul 6962, contato radar, suba para nível de voo 350, via saída Momo. 350, via saída Momo, azul 6962. Com referências a alguma possibilidade de voar para o TIP? Azul 6962, inicialmente vou COG e Boa Guarda e coordenação. Ok, vai voar COG e Boa Guarda no 6962. Aérea 2561 no solo. Escuta, prossiga. Confirme, no plano que eu possuo, seu nível é 360. Confirme se o senhor fez uma CHG modificando o nível. É, no claro que eu te informei, acho que você se enganou. Eu mantenho o nível 360 para Areal, Serra Brava, Alfa Eco, somente isso mesmo, só ligação de tráfego, nível 360. Gente, aguarde então para a cópia, o Força Aérea 2561. 2561. Solo, 3204 de novo. 3204, autorizado o táxi via Alfa e Juliette. Reporte para ingresso na Juliette. Alfa Juliette, reporta para ingresso 3804. Romeu, isso, Charlie Papá, controle. Isso, que Charlie Papá, informa sua posição, no seu contato, o radar com a sua aeronave, cheque seu transponder. Livre pouso 2230. Força Aérea 2561, no cópia. Prossiga. Força Aérea 2561, autorizado Serra Bravo, Alfa Eco, conforme a rota do plano, nível 360, saída Arbor, Elefa, primeira curva à direita, pista em uso 10. Acione 5425 e o controle 1208. Autorizado Serra Bravo, Alfa Eco, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, curva à direita após a decolagem da cabeceira 10. Transponder 5425, frequência 120-8. Força Aérea 2561, chamará para o acionamento. Força Aérea 2561, no cotejo correto, chame acionamento. 2561. Gol 1867, cópia. Prossiga, gol 1867. Polo 867, autorizado Brasília, conforme a rota do plano, nível 400, saída Arbor, Elefa. A primeira curva à direita, pista em uso 10, acione 5467 e o controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 400, via rota do plano, decola no perfil da Arbor, transição Elefa. Após a colagem, transição 10 com curva à direita, acione 5467, o controle de saída 120.8, voo 1867. Voo 1867, cotejou correto, chame para o puxo e acionamento. Repassará, voo 1867. Confirma a posição para 3806? Afirmativo. Obrigado. Copa Tango Juliette Bravo Delta, cópia. Salvador, da CNN 6254, sem informação, quilo, pronto para cópia. Oceané 6254, aguarde um instante para a cópia. Informado. Saída da EL. Página 58, curva direita com a reserva está restrita no impacto da liberação do controle. Para o Itapuã, transfere 120 decimal 80. Itapuã, 120.8. E Alfa, reporta para o ingresso da Juliette. É 962, chama o centro do Cifre, frequência 12545, alterne 12685. Ok, chama a Recife agora 12545, alterne 12385, azul 6962, obrigado. Terremoto 12. Até a remota 12230. Jet Bravo Delta, cópia. Marisa na praia da Ceasa. Chanel 6356, até o TAP, autorizado o Ceasa 366, busca para 2500 pés, o ajuste é 0.5, reporte passando para o Ceasa 366. O Chanel 6356, autorizado após o TAP, aproximado para Serra Vita 366, desce para 2500 pés, ajuste no 0.5, reportando a passar no Serra Vita 366. Transformador, uma boa tarde para Papa Romeu Zulu Delta Lima, Farol do Itapuã. Papa Romeu Zulu Delta Lima, uma transporte de visual, zona 1000 pés, Corredor Axé. Corredor Axé, visual, Zulu Delta Lima. Juliette Bravo Delta, autorizado Vitória da Conquista, nível 105, correto e disponível, sai no corredor Axé, restrito a 1.000 pés, até liberação do controle, confirme decola da 10 ou da 17 e o controle 120.8, o transponder 5452. Bravo Delta, sim, você decola da 10. Chame para o acionamento, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, acione e chame táxi. Salvador, voo 1867 para pushback e acionamento posição 7. Voo 1867, autorizando push e acionar chame táxi. Líder, vai voltar para o táxi, voo 1867. Oceané 6254, cópia. Pronto, cópia 6254. Oceané 6254, autorizado Rio de Janeiro, conforme a rota do plano, nível 360 autorizado. Saída da EL, Leda Seguro, a primeira curva à direita, pista em uso 10. Acione 5501 e o controle 120.8. Oceané 6254, autorizado Rio de Janeiro 360. Já fala pista 10, da El Leda, Porto Seguro, 5901 Transponder e 120 do Sinal 8.5. Puxané 6254, cotejou correto, chame para o puxa acionamento. Juliette, Bravo Delta, autorizado táxi via Pati 1 Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 95, QNH 10, 15. O Juliette para o Delta confirma o teu bem autonomia. Autonomia de 4 horas mais 40 minutos, PV de 04. Sim. Controle Salvador, Azul 2771, solicita descida. Azul 2771, desça para nível de voo 050. Para nível de voo 050, Azul 2771. Azul 2771, autorizado Itape, está interceptado a chegada a Mário. Itape, confirma a restrição de velocidade. Azul 2771, autorizado High Speed, da Itape. Gente, autorizado High Speed 2771. Passando Juliette, Bravo Leão, sensor usado alinhar e decolar, fixa 1-0, ventura 30 graus, 09 nós. Está autorizado iniciar o táxi, esteja atento ao veículo do bombeiro amarelo na táxi Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre 11895, QNH 1015. Livre táxi até o ponto de espera, 10, 1895, 1015, atento. 1867, obrigado, bom dia. Bom dia, estou confirmando, 104 a bordo? 104, confirmando, é isso mesmo. Ciência, grato. Alexandre 6254, acionado na posição posterior para o chuveiro. Alexandre 6254, é autorizado o acionamento, chame para o pushback. Vai chamar. Chave Tata, ciência, aguarda a transferência. Delta Lima autorizada, estou mantendo nível de voo 065, quando possível estimar de voo. 065, está estimando o voo da Uzi, 1645. 1645, copiado, Zulu Delta Lima. Parte de grama, final da 35. A direita restrito 1000 pés, o Juliette Bravo Delta, reportará para o final 35. Será checado.